o misericordioso fala-os a ter afeição mútua. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. Então, apenas o facilitamos em tua língua, para que com ele alviçares os piedosos e admoestes um povo irredutível. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد ou tasma'u lahum rikza. Quantas gerações aniquilamos antes deles? Sentes a alguém delas? Ou lhes ouves algum murmúrio?